talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central, Central da Biografia. Central da Biografia. Alô você, oba, sejam bem-vindos, que legal gente amiga, nós estamos chegando mais uma vez para mais um Central da Biografia. Central da Biografia, você já sabe, é uma homenagem a um grande nome da nossa música. E quantos nomes você já ouviu aqui sendo homenageados no Central da Biografia, nesta emissora líder de audiência. Mas meus amigos, mais uma vez, o Edgar de Souza aqui sou eu, chega para apresentar mais um programa e hoje nós estaremos destacando a banda RPM, a grande banda de rock nacional, sucesso nos anos 90, que arrebentou aí, vendeu muitos CDs, fizeram muitos shows. O Central da Biografia de hoje é com a banda RPM. Você está ouvindo? Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. Bem, amigos, antes da gente falar desta sensacional banda RPM, a gente gostaria de agradecer a você na tua casa, no seu trabalho, sempre acompanhando a gente, ok? Muito obrigado. E a gente começa destacando que tudo começou no ano de 1976 em São Paulo, quando Paulo Ricardo de Oliveira Neri conheceu Luiz Schiavon na casa de um amigo em comum. Neste dia, eles conversaram muito sobre música. Paulo estava começando a sua carreira como crítico musical. Schiavon era um pianista clássico. Schiavon, por sua vez, buscava um novo caminho, mais popular, mas sentiu dificuldade em encontrar alguém. Os dois planejavam então criar a sua própria banda de rock. E foi aí, foi nascendo a banda RPM no Central da Biografia. Você está ouvindo? Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. So please, at least Bem, amigos, que legal, RPM, homenageados de hoje no Central da Biografia, um minutinho e o Edgar de Souza volta com mais RPM. Apresentação, Edgar de Souza. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Então, assim Paulo Ricardo recebeu o convite para integrar o Aura, uma banda de jazz rock que ainda tinha Paulinho Valenza na bateria. Podemos dizer que o Aura serviu como experimento e forma de trabalho criativo. Em 83, Paulo abandonou o curso de jornalismo que fazia na Escola de Comunicação e Artes, a USP, e foi para Londres, na Inglaterra, onde passou 6 meses. De Londres, Paulo fazia matérias como correspondente para a revista Som 3 e reuniu elementos para uma nova banda que pensava formar com o Esquiavon. De volta ao Brasil e com um projeto já bem definido de banda que idealizou com Esquiavon por cartas enquanto esteve fora, os dois começaram a compor. As primeiras foram Olhar 43, A Cruz e a Espada e Revoluções por Minuto, Central da Biografia com RPM. Você está ouvindo Central da Biografia. meus olhos. Estou cheio de criança. Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Central da Biografia. Estamos de volta para mais meia hora com este Super Central da Biografia. Hoje é com RPM. A gente destaca que no ano de 85 estreou um novo show no Teatro Bandeirantes, o que permitiu uma grande divulgação do RPM e assim o primeiro LP estourou. 300 mil cópias, com direito a um disco de ouro e outro de platina. Paulo Ricardo gravou Agora Eu Sei com a banda Zero. Foi um sucesso geral. Assim, perceberam que era o momento exato para a gravação de rádio pirata ao vivo. Os shows para a gravação aconteceram em 26 e 27 de maio de 86, no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo. Resultado? 500 mil cópias vendidas antes de chegar às lojas. Fato inédito no Brasil. A banda conseguiu um disco duplo de platina. RPM no Central da Biografia. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. de fumaça explodem nos salões. Nem mais uma taça rasa de cristal. Querosene e álcool explodem no local. Não tem mais tempo. Sozinha, livre de vídeos, sem partes desiguais. Nem mais um remédio, já não tem remédio. O tédio que se instala. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Em qualquer loucura, quero as noites. cheira das ruas, nas veias de asfalto. Quero me injetar. Quero um perigo correndo comigo, sem nunca poder me alcançar. Já não morro mais de medo. Ter um pistola pelos dedos. Já não vejo quase nada. Sobre a luz do sol. Você está ouvindo Central da Biografia. Que músicas no Central da Biografia Especial RPM. Meus amigos e amigas, certamente êxito do RPM, no entanto, causou uma super exposição da banda e os problemas internos começaram a aparecer. Em 87, Deluque e Paulo abandonaram a banda. Retornaram somente em março de 88, quando foi lançado o álbum Quatro Coiotes. Um ano depois, a banda anunciou novamente o seu fim. Em 93, uma nova tentativa de retorno sem a formação original e foi frustrada após o lançamento do fraco álbum RPM. Pois é, e as coisas já não estavam tão certinhas assim entre os integrantes da banda. Assim, seus integrantes tomaram outros rumos e Paulo Ricardo seguiu carreira solo e preferiu optar pelo gênero romântico, onde começou a se destacar a partir da música 2, tema da novela Corpo Dourado da Rede Globo. Central da Biografia com a super banda RPM. Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, final de mais um Central da Biografia com a banda RPM. Gostei pra caramba, foi muito bom, né? Ei, obrigado pela sua companhia, viu? Fiquem todos com Deus e até o próximo Central da Biografia, se Deus quiser. Um abraço forte, tchau, gente amiga. Você ouviu? Central da Biografia.